Tinha uma parte do casarão lá que era meio desativada, tinha caído os telhados todo. Ele pegou e fez uma casinha para ele, para morar com a esposa dele. Depois ele pegou mais outro vão assim do casarão e fez uma fabricazinha de bolo, que era o sustento da gente também. Ele tinha construído a metade do casarão, ajeitado, dado um grauzinho nele lá. Aquela cerâmica que tem na parte do casarão lá dentro, era do casarão, não foi a gente que colocou, já era do casarão mesmo as cerâmicas. Animal também a gente criou muito, a gente criava bode, criava cavalo, criava porco, galinha, cachorro. Nosso cachorro, o pessoal adorava jogar cachorro lá dentro. Teve uma época que a gente chegou a ter 20 cachorros dentro do terreno. A gente criava gato, coelho, tartaruga. O que vocês imaginaram de bicho a gente criou. E eu me sentia muito feliz ali dentro por conta que as lembranças que eu tinha lá eram todas do meu pai, né? Meu pai que vem dizer assim, fez tudo ali dentro do terreno pra sempre dar o melhor pra gente, sabe? Nunca deixou faltar nada dentro de casa. Era um guerreiro, na realidade, um guerreiro mesmo. Tem um secretário da prefeitura que eu tenho um ódio dele tão grande, Deus que me perdoe. Mas quando meu pai faleceu, ele foi lá no outro dia debochar. Ele fez meus pêsames para vocês. Tipo querendo debochar, porque já tava a semana aperreando a gente, dizendo que o casarão ia ser tomado, que ia fazer um mercado público, não sei o quê. E veio o boato que a gente recebeu dinheiro, a gente não recebeu nada até hoje. Até hoje, graças a Deus, Deus nunca deixou faltar nada pra gente. Hoje eu vivo da música, sou cantora, meu irmão também é cantor. Minha mãe, a gente conseguiu comprar uma casinha para ela, né? Tudo devagarzinho. Indo um pouco para trás no tempo, a artesã e moradora do bairro da Torre, Titi, compartilha as lembranças das brincadeiras e jogos da infância e adolescência. Então, das minhas lembranças, né? Eu tenho 62 anos, um bocadinho de estrada. Então, eu lembro muito, na minha época assim, de ginásio e o próprio primário, ainda não existia a coisa dos jogos, né? Esses jogos mais, esses campeonatos, né? Esses jogos que tinham, né? Os jogos colegiais e tal. Então, existia muito jogo de jogo queimado, que era um jogo que você, entre um intervalo assim, que tinha no colégio, você brincava, né, na área do colégio, e o jogo se baseava praticamente em você acertar uma pessoa com a bola, essa pessoa ia meio para a prisão, que era atrás do outro time, e você podia salvar aquela pessoa. E eu brincava muito disso, mas só brincava no colégio, porque meus pais sempre foram bem repressores, principalmente minha mãe, então a gente não conseguia brincar com as crianças do colégio ou da rua. Mas eu via muito meus colegas de rua, né, brincando de bola de gude. Então, como eu não podia brincar na rua, eu brincava com a minha irmã e umas duas pessoas mais que podiam ir na nossa casa para brincar. Então, era tudo bem limitado. Embora eu sempre fui bem curiosa, eu subia, ficava sentada no muro e ainda dava pitaco no jogo dos meninos que estavam na rua. E sempre gostei muito de futebol também. E já tinha jogo de futebol, eu não podia participar, mas eu ficava no muro olhando e ficava gritando de lá, do muro para os jogos. Outra coisa também daquela época, que hoje, vez por outra, eu encontro, mas é difícil, era cavaquinho, que é também um biscoitinho que vende uma pessoa fazendo um triângulozinho, que vende, e na minha rua também passava muito, pirulito, cocada e cavaquinho. E todas essas coisas, eu do cima de muro, eu ficava esperando 3 horas da tarde, era a hora que eles passavam. Porque nessa época eu ainda não estudava à noite, estudava pela manhã e de tarde eu estava em casa. E eu ficava sentada no muro esperando, mãe, me dê o dinheiro que ele está passando. Aí era o cavaquinho, ou então era a coisa do pirulito, que eu também gostava. Outra brincadeira muito que eu brinquei era do elástico. Inclusive, na minha arte, eu faço a brincadeira do elástico. A corda e a amarelinha, que a gente chamava aqui academia. Mas em muitos lugares, em outras regiões, é conhecido como amarelinha. E a gente tinha a coisa, né? a brincadeira era tão enraigada na gente que às vezes à noite você ia dormir pensando que você não chegou no céu. Porque a parte maior da amarelinha, que era aquele desenho, era como um desenho de uma pessoa e a cabeça, a parte redonda, hoje eu entendo assim, né? A cabeça, a parte redonda era o céu. E aí quando você errava e não dava tempo de terminar a brincadeira, você não chegava no céu. Então você ia dormir preocupado, né? Porque, poxa, você não chegou no céu, e aí? Dona Olívia, moradora do Sítio dos Lotes, conta algumas mudanças que aconteceram no bairro da Várzea. Uma danada de uma rainha que veio da China, como diz a história. Aí foi passear aí na Brenã. Aí quando olhou que viu as casas da gente, aí disse, por que vocês não aplantam esse mato aí, esse bambu? Porque não aplantamos bambu, só assim vocês não vêem as casas deles lá do outro lado. Ele é para ver, essa danada foi morrer, será que foi pro céu? Aí aplantaram os bambus. Parece ali também. Né? Ali era a estrada do Tota, viu? Polidório, era a estrada do Tota. Morei ali Tota também. Hoje é General Polidório, não é isso? É. Morei ali também. Quando eu vim do interior, fui logo morar ali. Não pensava em namorar, de casar, nem nada. Aí fui morar ali, a gente morou os meses. Seu Alegário, a gente morou dos quartos do Seu Alegário. Tinha Dona Lourdes, mulher de Remoado, que morreu os filhos dele. Tudinho, morava ali. Ali era né? Estrada do Tota. Aí mudaram o nome. Quer dizer que agora é antiga, né? É rua... Como é que tu dissesse agora? General Polidório. A General Polidório agora devia ser antiga Estrada do Tota. Antiga Estrada do Tota, não sabia disso. Não tem um posto de gasolina ali? Ali era a rua de quarto, era o correio de quarto ali. Naquele posto de gasolina, a gente morou ali, era o correio de quarto do Seu Alegário. Aí depois se mudou todo, mudando a luz, e fizeram um prédio ali junto do posto de gasolina. Era Dona Lourdes e Seu Romualdo da polícia, tinha Jó, tinha Neto, era a rua, agora é Mário Campelo. Era a rua Estrada da Levada. É porque em homenagem a Dr. Mário Campelo, que ele morava na Praça da Vaz. Olha, você quando for assim, você vai ver a padaria, né? A padaria das meninas, né? Uma padaria desse lado aqui, quando você atravessar. E lá na frente você vai ver uma casa bem grande, com um terraço assim. Pronto, ali era a casa do Dr. Mário Campelo. Aí ele morreu, ficou os filhos, ficou o neto, tudo, né? Alugou já para conta da coisa, mas nem vê. E lá de cima era Dr. Rodolfo Aureliano, que hoje é a Capembe. Conheço ali como palma da minha mão. Porque a gente morava aqui muitos anos, meu filho. Aí pronto. E eu trabalhava na casa do lado, meu filho. A morte dele foi uma coisa tão bonita, minha. Só você vê. Ó, ele chegou, o quintal dele era grande, eu acho que ainda está, quando eu nunca mais entrei por lá. Era uma casa bem grande, um quintal bem grande. Chegou do trabalho, tirou a roupa, vestiu a roupa simples e foi varrer aquele quintal todinho. De noite, disse, varreu, acendeu as lâmpadas, que varreu tudinho. A mulher dele foi e contou pra gente, Dona Flora. Aí varreu tudinho, limpou. Aí Dona Flora assistindo novela dentro de casa, a mulher dele. Aí ele tomou banho e tudo, fez um lanchezinho e disse, Flora, eu vou dormir. Aí Dona Flora disse, tá certo, vai-se embora, Rodolfo. Aí ele caiu na cama, aquele senhor forte, não era muito forte, mas era forte. Aí ela disse que assistiu a novela, tudo, depois disse, peraí, eu vou ir dormir também. E quando chegou lá, viu ele somente coberto daqui pra cima, e a mão assim, a boca aberta, e o olho assim, ela disse, oi, minha filha, por que você está com esse olho aberto e assim? Foi que houve, Rodolfo. Tu falaste assim com ele. Já estava morto. Histórias do Velho Oeste vai para um rápido intervalo e já já voltamos. A produção deste programa e o funcionamento da Rádio Comunitária Aconchego é feito inteiramente em software livre. Mas você sabe o que é e qual a importância de usar software livre? Software livre é o termo usado para programas ou aplicativos que podem ser usados, estudados, modificados e redistribuídos livremente. Na prática,

Bloco Lírico Flores do Capibaribe, era compositor do bloco. Minha esposa também participava, era uma das pastorinhas do bloco. E eu, nem ela, não queríamos sair daqui. Foi quando surgiu, através da família aqui de Dona Angelina, muito amiga do Maurício Peixoto, e tive a oportunidade de vir morar aqui onde estou morando. Bem, não foi somente por isso, porque eu já estava engajado na luta de resistência e participei ativamente no dia do estresse por conta do trator que estava arrancando os paralelepípedos da rua. Eu vim com meu carro e prendi, junto com outros carros, o trator, e ele não ia nem para frente nem para trás, até que eles abriram negociação, e o que você vê hoje é a estrada foi refeita, a rua foi refeita, e isso fez com que no outro dia, isso foi na quinta, na sexta-feira estavam fazendo panfletagem, fechamos a rua ali na frente, a rua por trás do CTG, e no sábado já estava todo mundo do Movimento Cultural da Várzea, os que conheciam o Arruado, tinham vínculos com o Arruado, inclusive familiares, e já estavam no sábado na casa, na primeira casa, no quintal de Mané Quirino, fazendo uma reunião que foi a fundação do movimento de resistência popular Arruado do Engenho Velho. Uma das memórias mais fortes que se tem do Recife é a da enchente de 1975, quando a cidade ficou debaixo d'água. Iracivaldo Bezerra morava no bairro do Cordeiro e nos conta como foi sua vivência da cheia. Meu nome é Iracivaldo Bezerra, nasci em 1961, tenho 59 anos e sou contador. Em julho de 1975, morávamos eu, minha mãe, minha tia e três irmãs na Rua Melu, número 527, no Cordeiro, bairro situado entre a Torre, Derme, Prado, Torrões, São Martinho e Bongi. Rua essa, próxima à antiga Rua da Lama, onde já havíamos passado por várias enchentes de pequeno porte. Em uma quinta-feira de julho de 75, à época com 13 anos, já trabalhando como office boy na extinta loja Mesmo, durante aquele dia e em dia anteriores, recebíamos notícias através do rádio que estava chovendo muito na cabeceira do rio Capibaribe e que havia uma grande probabilidade de enchente de grande proporção. Íamos até a margem do rio Capibaribe, no lado do bairro da Torre, para vermos os movimentos das águas, que, como estavam com grande correnteza e já começando a invadir as áreas ribeirinhas, assim invadindo e arrastando casas. No início da noite, já observávamos que os rios, valas de pequeno porte na frente das casas, já estavam com movimento anormal, já apresentando correnteza e aumentando de volume. Isso indicava que a enchente estava chegando. O bairro da Torre já estava tomado pelas águas, e assim, com o passar das horas, esse volume foi aumentando até chegar ao limite de permanência nas casas. Isso já perto da meia-noite deste dia, quando as casas estavam com mais de 1 metro de água em seu interior. Decidimos sair. Eu e minha mãe fomos para a casa de conhecidos, que situava o Engenho do Meio, próximo à Serrasa e à UFPE, onde as águas ainda não havia chegado e onde passamos a noite. Minha tia e minhas três irmãs, que tinham saído antes de nós, ficaram nas proximidades, em cima do caminhão, onde passaram a noite. Naquela noite choveu muito. No dia seguinte, as águas ainda não haviam baixado. Fui até onde morávamos para ver como estava. As águas ainda estavam muito altas e, em alguns lugares, na linha do pescoço. Lá, verifiquei que tudo que estava em casa havia sido perdido. A casa era construída com a frente em alvenaria e o restante em taipa, madeira trançada e preenchida com barro. Ficou de pé só a frente e a parte de madeira. Todo o barro da casa foi arrastado pelas águas, que chegou a mais de 2 metros dentro da casa. Após as águas baixarem, voltamos e lá encontramos um caos. Tudo perdido, muitos colocavam os destroços na rua e o que podia ainda ser recuperado para efetuar a limpeza. Em nossa casa recuperamos muito pouco, como se tratava de uma casa alugada, não tínhamos mais o que fazer ali. Fomos acolhidos por uma tia que morava em Olinda, onde passamos aproximadamente uns 6 meses, quando minha mãe adquiriu uma casa no Pina e passamos a reconstruir nossa vida após a catástrofe, onde até hoje vivo.